está chegando. Cuidado, cuidado. Sexta-feira está chegando. Cuidado, cuidado. Sexta-feira está chegando. Feche suas portas. Uma sexta-feira 13 eu saí pra passear. Encontrei uma morena e comecei a conversar. Quando de repente ela veio a me dizer que nessa sexta-feira 13 algo ia acontecer. Tomei uma atitude, chamei a minha galera e fui atrás de um tal safado que queria matá-la. Comecei pelo pilantra que se chamava Benedito. Tinha uma casa no lago e um carro conversível. Mas esse tal de Benedito era um cara diferente. Morava num bairro nobre, conhecia muita gente. Era contrabandista, traficava droga. Era amigo da polícia e tinha capanga toda hora. Mas eu sou um cara esperto e nessas horas eu não vacilo. Foi de um beco fechado que eu peguei o Benedito. É sexta-feira 13, não vá se descuidar. Não ande de vacilo dando rolé na quebrada. Você pode dar de cara com um bicho esquisito. E se for o Benedito, você tá fudido. É sexta-feira 13, não vá se descuidar. Não ande de vacilo dando rolé na quebrada. Você pode dar de cara com um bicho esquisito. E se for o Benedito, você tá fudido. Sou como o gato ligeiro, tá me tem toda pra se ligar. Me chamam de Benedito e tô com o pote. Se liga, não sei de onde cê veio. Melhor voltar pro buraco. Se continuar na minha cola, se considere enterrado. Você se arrisca demais, pela morena maldita. Que estoura mais de minha foca. Já de porra ou de preto, como se as vidas perdidas fossem pagas com dinheiro. Nessa parada é dinheiro, te dou um emprego então, pra abastecer os playboys do Gilberto Salomão. Vai ser mais um da quadrilha, assim a minha firma cresce. Tenho bocas espalhadas por quase todo o DF, BSB, Brasília, a capital da mela. Fonte de renda pra mim, a seu Henrique, as custas eu mas haja corretamente. E não vacile comigo, sua mãe não te ensinou a temer o Benedito. É, a temer. É sexta-feira 13, não vá se descuidar. Não ande de vacilo dando rolé na quebrada. Você pode dar de cara com um bicho esquisito. E se for o Benedito, tá fudido. É sexta-feira 13, não vá se descuidar. Não ande de vacilo dando rolé na quebrada. Você pode dar de cara com um bicho esquisito. E se for o Benedito, tá fudido. Aê, Thiago, mas será o Benedito? O cara fica chamando a gente pra traficar, não tem nem ideia positiva. Esquenta não, mano, a resposta dele tá na ponta da língua. Pode crer. Eu tenho a minha moral, não ajo como você. Contaminando meu povo, incentivando a vender. Eu vou te dar uma lição, e antes que eu esqueça, meu caro, pega esse seu empreguinho e soca no rabo. O pesadelo bateu, e a causa dele sou eu. E quem irá te ajudar nesse momento da vida? Você não busca a saída pra reparar os seus erros. Pagará todos os seus pecados e nunca mais cometer. Minhas palavras são fortes, tiverem causando dores. Sou porta-voz da minha quebra e o nome é Articuladores. Não, não dá, não dá. Às vezes eu paro e fico a pensar. Você é uma praga de morte, meu povo, transmitindo a desgraça. Não tem pra mim, nem pra onde, nem para quem recorrer. Nós dois somos cara a cara, ou vai dar eu ou você. Quando lembro dos seus crimes, a minha raiva desperta. E umas duas, três balas no meio da sua cara. Talvez agora não seja a solução mais correta. E com o cano apontado na sua testa, safado. Não tente nenhuma malícia, vou te entregar pra polícia. Mas de repente no beco uma fumaça surgiu. E quando eu pisquei meus olhos, o Benedito sumiu. Sem vestígio, sem rastro, sem barulho ou pista. Naquele beco fechado não existia saída. Fiquei muito encabulado e assim pensava comigo. Qual será o mistério em torno do Benedito? É sexta-feira 13, não vá se descuidar. Não ande de vacilo dando rolé na quebrada. Você pode dar de cara com um bicho esquisito. E se for o Benedito, tá fudido. É sexta-feira 13, não vá se descuidar. Não ande de vacilo dando rolé na quebrada. Você pode dar de cara com um bicho esquisito. E se for o Benedito, tá fudido. É sexta-feira 13, não vá se descuidar. Não ande de vacilo dando rolé na quebrada. Você pode dar de cara com um bicho esquisito. E se for o Benedito, você tá fudido.